Êxito quântico. Parte 1. As sete leis universais do êxito. Vives em um mundo milagroso. Realmente coisas maravilhosas acontecem ao teu redor e tu podes trazer essa magia a tudo o que faças e a tudo o que queiras conseguir. Se sentes que até agora todos teus desejos têm estado fugindo de ti, é necessário que saibas que um mundo de energia e poder está esperando para fazer todos teus sonhos realidade. O que parecia ser coisa de magia é realmente o trabalho energético do mundo. Consciência e energia estão em um constante e perpétuo movimento, vibrando dentro de ti, o mesmo que ao teu redor, em uma cadeia sem fim de causa e efeito, e esta parte mágica do processo nem sequer é visível ao olho humano. O poder invisível do universo deixou de ser uma referência mística e se converteu em uma verdade científica, como é o mundo quântico, vibrando com poder e possibilidades infinitas. No trabalho deste mundo tu és uma força vibrante, uma consciência criativa que dirige tanto teu próprio destino como o destino de toda a humanidade. Neste momento estás comprometido em um delicioso ato de criação global e pessoal. Quando tomes o controle da energia cósmica que levas dentro, então te poderás alinhar com as leis universais, a força que te permitirá criar felicidade, êxito e valores mais além do que agora podes crer. Capítulo 1. A Lei da Manifestação. A primeira lei universal do êxito. A origem de tudo é a mente. Tudo começa como uma simples ideia. Cada evento, cada condição, tudo começa como uma simples ideia na mente. Robert Collier. O mecanismo da mente revela fascinantes possibilidades não somente na capacidade de trabalho, solução de problemas complexos e a capacidade de aprender nova informação, senão na habilidade que possui e que transcende a lógica mesma e que em realidade se move até o domínio da criação física. Este é o poder de tua consciência, e a fonte da criação de teu destino. A primeira lei do êxito, a lei da manifestação, demonstra como as coisas se convertem em fatos reais. Em física quântica, a consciência cria realidades e isto se aplica também a teu mundo pessoal. A ciência moderna explora muito as teorias de realidades criadas através da consciência. Uma dessas teorias é a cosmológica, esta explica como se formou o universo até chegar a ser um fato, também diz que nosso mundo é demasiado complexo como para haver alcançado este nível de desenvolvimento devido a simples eventos que coincidiram ao acaso, de modo que deve ser o resultado de uma intenção consciente. Outra teoria tem a ver com o fato de como a realidade física se forma a partir de material bruto do universo. Outra teoria estuda como nossa consciência de Individual escolhe uma das infinitas possibilidades disponíveis para nós a cada momento. Ainda a teoria da realidade criada pelo observador, que tem a ver com o fato de como as partículas e ondas são medidas, indica que a intenção e a consciência são forças muito reais. A ciência atrás dessas teorias físico-quânticas é intrigante, porém é tua realidade pessoal da qual estamos falando. A aplicação original, como observador criador, revela que o que notes ou penses acerca de ti mesmo é o que se converte em tua realidade. Pense nisto por um momento, que é o que normalmente notas ou pensas acerca de ti? Estas observações são negativas ou positivas? Com base nisso, que classe de realidade acreditas que poderás obter? Estas são perguntas muito significativas, e seria muito útil responder cada uma delas em teu diário. Porém, é simplesmente o início no que respeita à manifestação de teu destino, devido a que tua consciência cria tua realidade. Para compreender como isto acontece, é importante encontrar qual é tua consciência e como esta atua como força criativa em tua vida. Se queres ver este poder, tudo o que tens que fazer é olhar ao teu redor. Pondo à parte a discussão da realidade criada a partir de uma alta consciência e o que vês no mundo natural, é fácil poder ver o poder e a presença da consciência pessoal em tua vida diária. Agora mesmo faço uma pausa, e posso vê-lo em todas as partes. O espírito de um artista da rua em São Petersburgo, Rússia, se revela assim mesmo ante mim em um quadro que pendurei em minha parede. A consciência de Mozart se deixa escutar através do CD. A energia de Charles Dickens me fala quando leio As Noites, e a inspiração de um artista querido amigo se deixa ver através dos vidros de cores que brilham para mim como raios de sol de uma de suas artísticas criações. A consciência e um construtor de móveis me sustenta e um construtor de casas me protege. Nestas e em milhões de maneiras, estou influenciada pela força criativa de outros cada dia, e sou testemunha do que os humanos podem criar. Quando agregamos o mundo natural em tudo isso, e nos abrimos completamente à realidade criada através da consciência em todo o sentido da expressão, podemos ver sua beleza e poder por todas as partes, desde a mais pequena rocha de um caminho até o imenso céu de meia-noite, desde um aviãozinho de papel até a complicada rede nacional de energia, tudo começa em e com o poder da mente. Esta é a realidade fundamental de toda manifestação. Tudo existe primeiro na consciência. E ainda que no todo produz resultados benéficos, cada pequena parte dela produz algo. A consciência foi capaz de criar o World Trade Center, de igual modo, foi capaz de destruí-la. Em termos de tua vida pessoal, teu êxito ou falta dele se manifesta primeiro em tua consciência. Se vês ao redor de ti miras dificuldades e fracassos, é produto de tua mente. Se vês abundância e vitórias, é a força de ti mesmo também. Tudo o que manifestes está na energia que há na panela fervente de tua consciência, criando a beberagem que mais tarde chamarás tua vida. A lei de manifestação é clara: se tua consciência cria tua realidade, simplesmente não podes manifestar nada que não esteja inicialmente formado completamente dentro de ti mesmo. Não poderás experimentar êxito se primeiro não tens uma ideia clara, uma ideia sem conflitos de como este brilha e se sente. Que está criando tua consciência agora? A frase "tua consciência cria teu destino" não se traduz sempre em "tu crias conscientemente teu destino". De fato, a maioria de nós ignoramos a maneira como se tem criado as circunstâncias nas que nos encontramos. Em realidade, muitas pessoas nem sequer sabem que eles mesmos criam as situações nas que se encontram. Eles captam a vida como uma série de eventos, dos quais não têm nenhuma responsabilidade, e é em muitos raros casos quando se dão conta de que o que estão vivendo é algo que eles mesmos criaram. Por esta razão, um dos primeiros requisitos da lei de manifestação é investigar e encontrar exatamente em que estás te focando. As seguintes perguntas estão desenhadas para ajudar a colocar-te em contato com este aspecto tão importante na criação de teu destino. Enquanto exploras os diferentes níveis de manifestação no próximo capítulo, este exercício te ajudará a estar mais atento à direção que segue tua consciência. Diário do Êxito. Responda a estas perguntas em teu diário do êxito. Revise-as a miúde para investigar o que regularmente crias com tua consciência. Geralmente falando, quais são as coisas das quais tens mais consciência, quer dizer, que é o que mais tendes a pensar? Estás mais consciente do que tens ou do que falta? Qual é a meta mais importante em tua carreira? Quanto tempo dedicas diariamente a focar-te conscientemente no êxito? Qual é teu hábito, padrão ou vício que mais prevalece em tua vida? Quanto tempo dedicas cada dia a estes hábitos? Que tão consciente estás deles quando os estás fazendo? Tendes a focar-te mais no positivo de teu dia ou nos problemas que este traz? Teu pensamento tende a ser mais positivo ou negativo? As respostas a estas perguntas são indicadores importantes da direção que tua consciência está seguindo. Tu tens dentro de ti mesmo o poder de desenhar teu destino da maneira que tu queres. Estás trabalhando nisso agora mesmo? Porém, do mesmo modo que um arquiteto não pode desenhar uma grande obra com os olhos fechados, tu não podes converter-te no arquiteto de teus sonhos, senão até que abra os olhos a todas as opções que tens. Aumentando tua consciência. Alguma vez te detiveste a pensar em que estás pensando o quão seguidamente consideras realmente as consequências de tuas escolhas ou teus atos antes de agir? Tem muitas pessoas que não têm nem ideia do porquê fazem o que fazem nem sequer o que isso significa e eles simplesmente se movem através do tempo, reagindo a partir de um enfoque inconsciente no transcurso de suas vidas. Estes formam parte do que eu chamo a consciência dos zumbis. Se arrastam pela vida dia após dia em um estado inconsciente. Seguem seus hábitos e reagem a partir de suas emoções, fazem o que é pedido e nada mais. Porém, se isto soa como teu próprio enfoque no passado, não te preocupes. Tens o poder de despertar. Tu podes escolher uma mais alta e brilhante consciência e avançar até uma vida muito melhor do que alguma vez pudesses ter vivido, quiçá muito melhor do que alguma vez pudesse sonhar. A consciência é sempre uma opção. É a opção de fazer-te consciente do momento presente, a decisão de ver e priorizar o que é realmente importante, o que genuinamente honra e valore teu crescimento na vida. Tua pergunta constante deve ser em que estou focando a minha consciência agora, e a pergunta que segue é que estou criando com este tipo de consciência. Tenho uma cliente que admitia que passava a maior parte do dia pensando em comida. Surpreendentemente, somente estava acima do peso em uns poucos quilos, nada mais. Porém, era muito honesta acerca de sua obsessão de perguntar-se que, quando e quanta comida comeria cada dia, devido ao que ela batalhava para controlá-lo, se exercitava regularmente, nunca havia sido realmente obesa. Ela perdia ou ganhava um pouco de peso, porém isto não mudava o fato de que sempre estava insatisfeita com seu peso. Ela tinha sentimentos similares no que respeita à sua carreira, onde ela fazia somente o dinheiro suficiente para passá-la meio bem, em trabalhos tediosos que simplesmente eram bons, nada que a fizesse sentir bem no que fazia, enquanto fazia trabalhos como escritora independente em seu tempo livre. Ela não havia realizado que nem seus problemas de peso, nem seus problemas de trabalho iriam mudar até que passasse a focar-se mais em sua carreira em lugar de focar-se em assuntos de comida. Trabalhamos primeiro em deixar ir sua obsessão, criando um foco sadio sobre a comida. Ela começou afirmando aceitar-se a si mesma com qualquer peso, e também aumentou sua consciência acerca das prioridades de sua carreira. Disse-lhe que cada vez que pensava em comida, tinha que pensar em aspectos positivos concernentes à sua carreira, deste modo ela mudava seu enfoque e sua motivação, e isto foi tudo o que ela necessitava fazer para começar a obter resultados. Com o tempo, ela não somente perdeu peso, senão que também começou a ter tanto êxito em seus escritos, que pode deixar seu trabalho, ganhando o dobro de dinheiro e fazendo algo que realmente desfrutava fazer. Tu também podes tomar o controle das manifestações em teu destino. Para mudar as criações de tua consciência, necessitas estar muito mais concentrado no positivo que no negativo, o mesmo que em teus valores e prioridades. Opta por focar teus pensamentos nas coisas boas que já tens, o mesmo que nas que mais adiante vais atrair. Sempre haja deliberadamente na direção de tuas metas em lugar de deixar-te levar por inconscientes reações e distrações. No próximo capítulo discutiremos técnicas específicas que te permitirão fazer uma mudança total de consciência. Sem embargo, podes despertar as opções que tens agora mesmo. Perceba se não estás gostando do que estás criando. Então deves mudar tua consciência. Quando te percebas a ti mesmo focando-te em coisas negativas, deves saber que tua mente está criando resultados negativos. Muda este enfoque, não importa o que custe, e logo verás o poderoso e positivo resultado que uma consciência verdadeiramente otimista pode criar. Afirmações, para melhorar as manifestações. Cada dia estou mais consciente do que priorizo e no que tendo a focar-me. Priorizo minhas metas e me foco em todos os valores que possuo. Opto por estar mais e mais consciente de tudo o que tenho e posso apreciar em minha vida. Estou consciente de meus recursos, minha criatividade, e no poder que tenho de criar um maravilhoso destino. Sei que minha consciência cria minha realidade. Sempre escolho um estado mental positivo. Conscientemente opto pela esperança, alegria e paz em minha vida diária.